aposta em como gostarias de me ver morto só para teres o prazer de cuspir na minha sepultura, não é? Pá, oh chefe, isso é que não, que eu nunca gostei de me meter em filas.